Pro perfil da Bomo, quando interceptar a radial 350, por, boa por 20 milhas, alto, 20 milhas, alto, flock, 5135, 198. Cotejamento correto, chama para o push, 6304. Positivo, obrigado. Vamos para o saco, contra a base, quadra de pista alterna, campanha. 3 horas do táxi, reporta a ponte para da OSC, o USC Charlie Mike. Reportar a ponte para da OSC. R$729 sem restrições, desça 3.000 com 1.010, reporte estabilizado localizador. Vai reportar estabilizado, desça para 3.000, F5729. Informação de tráfego para o F5729, 11 horas, 6 milhas, rumo Nordeste, mantendo no 1.500 pés. Tem ciência do tráfego 5729, tem um ticket. Depois confirme. Gente, Alfa Vitor Juliette, frequência livre, com pouso até o regresso. Autorizado. Obrigado. Atingiu 050, patanal 4710. Desce 3.000 sem restrições, ajuste 1.010 do patanal 4710. 3.000 sem restrições, 1.010, 4710. Web 5729, desce 2.000. 2.000 por 5729. 32, desce 31, está a 500 pés, agradecendo a colaboração do Gol. 32231, 2080 graus, 149, autorizado o pouso, piscina 0. Tem que dever pouso na 10, 2231. Salvador, voo no 807. Voo no 807, prossiga. Voo no 807, livrou a pista. Prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Seu finger é o 6 dúzia. Alfa, antes da Juliette, finger 6 dúzia, voo no 807. Torre Salvador, boa tarde, Oxenair 6327, está pronto, pode chegar. Aguarde. Oi, para o Oxenair 6327. 11895. 11895, Oxenair 6327, grato. 729, transfere LS da 10. 729, reporta externo, trem de pouso baixado travado. Reporta aéreo externo com trem checado, F5729. Oi, Salvador, boa tarde, Oxenair 6327, está pronto, ponto de carteira 10. O Xenem 327, boa tarde, mantenha. O Ponte Espera 9, tranquilando 17, saída conflitante. Tá ok, aguardando. E 11895, bom pouso. 895, obrigado, até daqui a pouco. Atinge 3.000, patanal 4710. Prossegue a 2.000, autorizada final do ILS Extreme para pista 10, reposto estabilizado. Pantanal 4710. Atinge para 2.000, reposto estabilizado 4710. 198 uniforme. Controle Salvador, Papa, Papa uniforme, Mike uniforme, uma saída coral. Confirme. Papa, Papa uniforme, Mike uniforme decolou na saída coral. Sobe uma centena pro de coral, contato radar, uniforme, Mike, uniforme. Uniforme subindo uma centena. Salvador, papai, uniforme, Romulo Magulho. Prossiga. Telefone para Salvador, Senado 2000, abastado da vida. Passando o Júlio Santos. Já apresentou o plano de notificação de voo na sala IES Salvador? Apresentado em Aracaju, na sala IES de Aracaju, o Romeu Lima Golf. Romeu Lima Golf, é Papatango, conselho? Papa Uniforme, Romeu Lima Golf. Romeu Lima Golf, copiado, mantenha-se em condições visuais, 2.500 pés. Tem condição de voar a rotatória da presente? Tem aquilo, rotatória da presente, Golf. Direto rotatória, centro transponder 0113, com 20 pessoas a bordo, Golf. 013, QAB, Rondo, o Romero Maduro. 01, copiado. Acionado para o pátio da base, do pátio 3. Sete tangos do Lu, visual com a passarela que cruza agora a saída do pátio 3. Pela dança. Segue o mesmo, autorizando o cruzamento do pátio principal, prossegue via Lima, Mike, Quebec. Me chama na Quebec, Gillette Tango Zulu. Fala na Quebec, Tango Zulu. Eco Delta Manati, meu pai? O 4710, continua a aproximação, informarei a pista livre. Guardando a pista livre, 4710. Manati, meu pai, decola da 17, após decolagem. Curva à direita no axé. Aciona 0125 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Axé. Corrigimento correto, pressionamento TAC 118.95, 1010 nautímetros. Salvador. O Gol 399 é Dael Leda Bless, confirma. Bridge, Bravo, Romeo India Delta Echo, onde intercepta preso do Luno Meia. Obrigado. 02, o tráfego 97 já livrou. A livre retorno ao setor, ok? Ok, obrigado. A 529, solo 09, direita solo 1219. Direita agora, solo 1219, web 5729. Xanem 6327, 80 graus, 149, autorizado a colar, reporte iniciando. Boa noite, informação, Victor. E a Alfa Índia para o gate 015729. Parte Serra, solo ao 09, livre a parte 5 no corte de frequência. 1010, aciona a identificação. Identificou, descendo para 4.000 pés, possibilidade de aproa de toque, senhor? Autorizado. Autorizado, toque, obrigado. Boa tarde, Salvador, voo no 925, informação vista. 925, boa tarde, aciona a identificação dessa 4.000 pés, vigilância, chegada a bom fecho, fechando 090. 4.000, 1010. Pista que decola, por gentileza? Decola, tem encontro no pátio do DTA. Decola, dá uma certa. Sente, o senhor está mil pés? Autorizado 500 na área geral. Autorizado 500 pés para Sirico, prossegue linha do litoral sul, após decolagem direita. Aciona 0134 no transponder, 119. 8 é a frequência do controle. 098 é o nosso controle. Com o transponder 0134, decola no teto com curva à direita, na pontinha da linha litoral, o Romeu Fox. Romeu Fox Lima Livre acionar para o TAC 11895, altímetro marca 1010 agora. Pessoas a bordo, por gentileza. 0 único, 189 do TAC. 1895. 1895 do TAC. Vai. 6327, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 240, saída da El. Hora 240, saída da El, Oxane, pode voar direto da El, Oxane 6327? Direto da EL, autorizado. Direto da EL. Uma centena, uniforme, Mike uniforme. Reporte coral nessa frequência, alternando em EL, 12011. Desde Ponta Grossa, coral. Quilo Romeu Oscar, proa da rotatória. Rotatória, Romeu Oscar. Solo, sou batendo, vou ver o batendo. Prossiga. Sente da Victor, site 3, para acionamento, dirige com 5 a bordo. Confirmo 4 a bordo. Confirmo o pátio? 03. Decola da 10. Afirmativo. Na 10, me escuta e aguarda, por gentileza. Confirme nível pelo estado? 080. Depois, 970745. Sente, mantém, me escuta e aguarda, copa. Mike, ventos 090 graus, 159, autorizado a colapso, estou no zero. Code na pista, 17, no externo, Mike. 0 Negrão, boa tarde. Pantanal 47 no zero, boa tarde, prossegue via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 47 no zero. Tango, Alfa, Tango, cópia. Prossiga. Está autorizado para seguir, nível 080. Decola da 10, sai da coral após decolagem direita, aciona 0132 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Sente autorizado para seguir 080, curva direita após sair da coral, transponder 0132, 119.8 é o controle, está pronto para acionar, golpe alfa 3. Sente, chama como pronto para acionamento. Está pronto para acionar. Livre acionar, me chama para o táxi. Ok. Jair Mike, decolada 013, controle 119, décima 8. Jair Mike. Torre, Papá Romeu, Rio Foxinho, achando o pátio de BTA, na acionada, está pronto para o táxi. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, autorizado táxi, aponta Ponte Pera, dá um 7. É, pode dar Ponte Pera, dá um 7. Tem quanto de decolada presente, por exemplo? Meu Oscar. Prato. Controle, informação, Whisky Charlie Mike. Whisky Charlie Mike, prossiga. Whisky Charlie Mike, decolado da 17, 5024. Sobe 120, contato radar. Proa de coral, Whisky Charlie Mike. Proa de coral, Mike. 00. Confirme para o controle. Siga, November Delta. Tá dando fecha. Posição agora, Alfa November Delta. Alfa November Delta. Tapuã, decolou no 4, controle 1 no 9, decimal 8. 19, 8, meu comandante, até daqui a pouco. 5, pode interceptar final, Duna? Autorizado, direto Duna, o 5488, descendo 2000, está autorizado a final do ILS X-Wing, reporte estabilizado. E aí, patrão, obrigado. Controle Salvador, cordial, boa tarde, Papá Romeu, Romeu Fox Lima. Aguarde, o Romeu Lima Golf, controle. Colagem, curva direita. Acena 51142, transponder 119.8, é a frequência do controle. Autorizado até Brasília no 320, decola 10, gole, alcito, primeira curva direita. Transponder 51142, controle 119, decimal 8, é o 6321 da Oxené. Protegimento correto, chama para o push na remota. Agora para push, 6321. Está autorizado ali ainda a colapso no 7, 0090 graus, 149, confirma que consegue ainda colar da interseção. Condições de ali ainda colar da interseção. Padrão 02, se afaste para o setor leste. Tem aeronave em 1 minuto, sua posição, final no 7. Passando, setor leste, Padrão 02. O Quilo Romeu Oscar informa o tráfego helicóptero à esquerda do eixo da 197. No eixo da aproximação da 197, aproximadamente 200 pés. Enter, melhor. Oito, está autorizado para Confins, nível 360, decola da 10, saída da El Leda Bridge, em Bridge intercepta pela Zulu-Namei até o destino. Acena 5123 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Gentileza, poderia repetir? Afirmativo, está autorizado para Confins, nível 360, decola da 10, saída da El Leda Bridge. Em Bridge, intercepta pelo Zulu no meio e prossegue até o destino. Aciona 5123 no transponder, 119.8, é a frequência do controle. Ciente, autorizado 360, conforme rota do plano, na saída da El, Leda Bridge, após a Pesulu 16, transponder 5123, controle Salvador após 198, azul 4118. Veja mais correto, chama para o push no 08 azul. Chamará. Pronto, azul, 418, obrigado. Outra batalha, pronto, táxi, com 4 motos. Data livre, retorno ao setor. Bravo. Uniforme para descida. Uniforme Mike e uniforme, aguarde coordenação contra os gels. Desce inicialmente 080, uniforme Mike, uniforme. Mike Charlie Oscar, muito boa tarde, prossiga. Solicitou 3-0 Vera Cruz após Interlagos. Reporte outra vez de Farido para ingresso no corredor Interlagos. Qual o transponder que está acionado, Alfa November Delta? Acione o código 0122, Alfa November Delta. Uniforme Mike, uniforme, seu destino é Barra Grande, confirma. Pro de Barra Grande da presente, uniforme Mike, uniforme. Seu chamado de pouso. Agora 1825. Ah, uniforme Romeu Lima Golf, já avisou o aeródromo? Afirmativo, Lima Golf. Chame então agora a Torre Salvador, 11895. 11895, Golf. Correção 119.8 a Torre, o Romeu Lima Golf. Também foi confirmado. Posição. Regra de voo alterado, no 819. Prossegue na descida em condições visuais até 2500 pés abaixo a critério do comandante. Reporte cruzando 3000, uniforme Mike uniforme. Estabilizado, triple 5488. Torre 11895, com pouso triple 5488. Muito obrigado, senhor. Bom trabalho. Até daqui a pouco. Obrigado igualmente. Aciona 5553 no transponder, 119.8 a frequência do controle. 0 autorizado, Búzios 380, decola no 0 da El e da BDF, cotejamento correto para acionamento de táxi 118.95. Altímetro marca agora 1010. Alinhar e decolar, voo para Patam. Change. Pião 02. Página 02, solo aos 20. Livre frequência. 02. O Mike Charlie Oscar, livre acionar, confirma a pista de decola 10. Sérgio. papapá, Papa Tango Tango. Para informação, tem alguns tráfegos evoluindo aí no aeródromo de Vera Cruz, sem contato com o nosso controle. Fique atento aí ao passar no através de Vera Cruz, ok? Ok, ele está qual a posição dele, qual a altitude que ele está mandando? Eu recebi aqui um plot aí à sua esquerda, a mais ou menos umas 2 milhas, agora eu não estou recebendo mais. Ok, mas a altitude você não sabe informar? Não, não recebi a altitude. Ok, obrigado pela informação. Lima Golf, faça 360 pela esquerda, reporta aí, interceptando final 17. Tem um ATR 72, final da 10, passando externo. 360 pela esquerda, Romba Lima Golf. Passou externo e mais checado, Tripe 5488. Tripe 488, vento 090 graus, 149, autorizado pouso, pista no zero. Gente, Tripe 5488, só para confirmar, senhor, se é possível informar, a gente vai parar no pátio 3 hoje? Afirmativo, posição 03 do pátio 3. E aí, obrigado. Controle Salvador, Papai Romeu, Romeu Escabravo. Romeu Escabravo, prossiga. Romeu Escabravo decolou de Cícero, vai com proa de Costa Azul, vai mantendo 510 com 3 a bordo, código 0126. Autorizado da presente direto Costa Azul, senhor? Decola da 10, saída da El Leda Bridge, em Bridge intercepta Pezulu na 6, prossegue Bravo até Zulu 13, conforme a rota prevista em Nuta. Aciona 5147 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado 360 para Congonhas, saída da El Leda Bridge, Pezulu 16, Bravo até Zulu. Trive, conforme a rota do plano, 5147-1198, controle de gol, 1399. Cotejamento correto, chama quando pronto para o push. Chama. Azul 4118, para push de acionamento na posição 8. 4118, autorizado, push back acionamento, chama táxi. Autorizado, chamar a táxi, azul 4118. Ok? É, tá visual, pronto. O Mike Charlie Oscar está autorizando o táxi, reporta a ponte para o papá, para o cruzamento da nossa sede. Patronamento do Sente. Ok, Sente. Informe através de Paripe para ingresso no Interlagos. Está reportado através de Paripe para Interlagos, tá? Não seja. Da 3567, desça 2000, autorizado em ILS X-Play, reporte estabilizado. 2000, reportagem estabilizada na X-Play, da 3567. Não fala, prossiga, outra aeronave entrou no circuito. O meu Lima Golf. Mostra, continua a aproximação, informarei para o estaleiro. Lima Golf, 2.6 milhas fora. Mike Charlie Oscar, te considera, mantém o ponto de espera da 97. Mantém o ponto de espera. O meu Lima Golf, 0.0 graus, 1.69, autorizado pouso, pista no 7. Golf. Me escuta e mantendo o corredor Veracruz, após vai ingressar no corredor Interlagos, através de Paripe. E informe para ingresso no Interlagos, mantendo quietos pés, Alfa 90 Delta. Controle Salvador, gol no 755, informação Victor. 755, boa tarde, essa identificação desse a 4.000 pés, vigilância, chegada bom, se ajuste, 1.010. 4.000, 1.010, chegada bom, agora 755. Trip 5488, Solos 25, livrar direito no 21, décimo 9. 219, 488. Trip 5488, prossegue Alfa Kilo, pátio 3, posição 03 no pátio 3. Bate 3, 03, CP 5488. Código 0176, por gentileza. 0176, Alfa Perotão. 090 graus, no 629. 90 com 16, é. Romeu Lima Golf, no solo aos 26, qual local de estacionamento? Na intenção, o pátio da área está o Lima Golf. Gente, ultrapasse o través da Taxway Quebec, faça 180 aguardando para ingresso. Faça 180 aguardando. Lima Golf. Pátio Charlie Oscar, estou autorizado o cruzamento da pista no 7 com destino a Taxway Quebec. Cruzando para Quebec, Galhão. 3 horas e 25, Antena Galhão. Azul 4118, prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 1186. Correção 11895. Altímetro marra agora 1010. Fique atento ao tráfego da Oceaner, empuxe no 05. Sente atento ao tráfego da Oceaner, empuxe na posição 5. Prossegue pátio Juliette Alfa, quando no ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95. Azul 418, obrigado e boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, está 3567, passou externo baixo travado virtual. 3567, boa tarde, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, o número 1 para pouso, vento, 090 graus, no 629, ajuste 1-0 no 0. Aguarda pista livre, está 3567. Loro 925 no solo 27, ao livrar direito no 21 no décimo 9. Boa. Salvador, é o gol 1925. 90 graus, no 629. Pode utilizar na 1025. Oi, boa tarde, Papa Papa, Alfa Tango Tango, 17 minutos rotatória, tá visual com o campo. Alfa Tango Tango, boa, reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7, vento 090 graus, 189, ajuste no 00, Alfa Tango Tango. Gente, tá atualizado então, vai direto final na 7? Afirmativo. Tango. Ingressando na Lima, o Mike Carioca. Charlioska, aguarde para ingresso, parte principal. Guardando, Mike Carioca. Meia 314, tem 156 a bordo. Tem 2 horas e 50 minutos, alterna recepção. Boa tarde, Azul 418, ponto de espera está 1-0, pronto. Azul 418, após a passagem do tráfego na curta final da Azul Embraer 1-0, ali mantém. Após a passagem do tráfego na curta final, ali mantém na 1-0, Azul 418. Desculpa. O Azul, senhor, ele é o da TAN. Sem problema. Levou aqui na costa, rapidinho, já é certo. Na costa azul. Ok, sente. O 1925 vai manter a posição antes da Juliette e aguardar para prosseguir para o Finger 02. Ok, vai manter a posição e aguardar para o Finger 02, 1925. Só 3567, solo os 30, livrar direito no 21 no décimo 9. Direito no 21 no 3567. Papa Tango, Whisky Charlie Mike, serviço radar encerrado, 52 milhas, sudoeste de Salvador. Mantém o nível 120, chama agora o controle Ilhéus, 120, decimal 1. Gente, Ilhéus, 1201, obrigado, boa tarde, hoje com o Mike. Boa. 5. Alfa, Juliette, 0535, lado pouso na 7, baixa e travou. Sempre. 219, good evening, mantém. Stand by, 2 clear. Standby request 160 to Computer. Okay.